eu sou sua fã. Não me leve a mal, mas às vezes eu acho que o ódio de Malcolm é fundamental. Um galo sozinho não tece amanhã. Aprendi com João Cabral. São milhares de negra ali, milhares de Mano Brown. Quantos já se foram e ainda estão aqui? Não posso desistir pelos que resistiram pra gente existir. O rap, o reggae, o funk, o soul e o jazz. És um pedaço de mim.